Dia 2 de maio de 2015, estamos juntos para a nossa aula de filosofia ministerial e hoje nós estamos reiniciando, começando com o módulo 1, filosofia ministerial, princípios básicos da fé cristã. Então nós vamos acompanhar aqui na apostila para que nós possamos ter um rendimento melhor, amém? Então tá aí na sua apostila, módulo 1, filosofia ministerial. Seja bem-vindo, é com muita alegria que recebemos você em nossa comunidade. Tê-lo em nosso meio significa muito para nós e principalmente para Deus, que te ama e quer te ver crescendo e dando frutos para o seu reino, amém, irmãos? Amém ou não? Dessa forma, queremos que conheça mais sobre nossa filosofia ministerial, bem como aquilo que cremos e buscamos viver. Portanto, sinta-se à vontade entre nós. Este breve curso terá por finalidade integrá-lo melhor à comunidade evangélica Vida Nova. Aproveite tudo ao máximo. Pergunte o quanto quiser. Se relacione e cresça junto conosco. Este é o sincero desejo do nosso coração. Então, nossa visão, uma empresa, uma instituição moderna, pós-moderna, ela precisa deixar claro para aqueles que estão com ela qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus propósitos. Então, primeiro vamos conversar com nossa visão, ok? Nossa visão é ser uma comunidade local, relevante ao nosso contexto. Vocês estão conseguindo acompanhar a letra aí? É bom crescer um pouco, não? Tá bom? Todos nós possamos acompanhar. Ô, cadê Lucas? Lucas, você consegue deixar ligar pra mim ali? Tem que botar um papelzinho também na outra, por favor. Amado, então vamos lá. Nossa visão, ser uma comunidade local relevante ao nosso contexto, onde as pessoas possam encontrar acolhimento, direção e treinamento para se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus. Então, essa é a nossa visão. Ser uma comunidade local. Por que uma comunidade local? Porque, embora nós já sejamos uma igreja filha aqui em Itabuna, nosso sonho é que haja uma expansão natural e saudável da igreja para outros rincões. Então, embora haja uma teologia, um jeito de crer e de ensinar próprio, a gente tem que contextualizar, pelo menos, a forma de se ensinar, a forma de se falar, senão a gente fica que nem aqueles ingleses que foram para a China evangelizar e eles insistiam em vestir a roupa de inglês. Então, o chinês, ele não queria ouvir aquele sujeito lá, porque nem a roupa dele queria usar. E um certo missionário, que eu estou com 90% de certeza que eu lembro o nome, mas não vou chutar, ele resolveu vestir a roupa dos chineses. Aprender o mandarim, em vez de tentar ensinar o inglês, e ele mergulhou na missão lá e ganhou milhares e milhares de almas. Então a ideia é a seguinte, é que a gente seja relevante à nossa comunidade local, amém? A gente não é como uma McDonald's que abre uma franquia e é igual a todo lugar no mundo. A gente quer entender, sentir, buscar qual é a necessidade do lugar que a gente está, ok? Então, por isso que está ali, ó, tem uma comunidade local relevante ao nosso contexto, ok? O que mais que isso quer dizer também? A gente não pode, irmãos, ignorar necessidades que existem aqui, por exemplo, são diferentes necessidades de Salvador. São diferentes necessidades de lá de Freitas, são diferentes necessidades de Feira Santana, são diferentes necessidades lá em Oklahoma, nos Estados Unidos. Então, cada lugar vai ter as suas marcas e suas necessidades locais. Amém? Todo mundo comigo aqui ou com a lâmpadazinha? Amém comigo? Então, vamos entender o seguinte, ser a comunidade local relevante ao nosso contexto é a gente não chegar no lugar descendo de paraquedas. A gente chegar no lugar, sentir qual é a necessidade de orar, buscar a direção de Deus, para que a gente possa dar uma resposta contextualizada na necessidade do lugar. Amém? Então, isso é importantíssimo. Não estamos aqui flexibilizando, não estamos aqui relativizando a teologia. Não estamos falando de teologia, estamos falando de contextualização. Ok? Não é uma contextualização onde um lugar vai dizer como a igreja é. Não. É a contextualização onde o lugar vai dizer como a igreja deve chegar. Ok? Então, o lugar, ele tem que ser considerado. Por exemplo, primeira aula de pregação que eu tive, com meu pai, ele disse assim, olha, vocês têm que saber para quem vocês vão pregar. Não adianta você ter um sermãozão lá que se preparou para pregar na formatura da turma de direito da faculdade e vai fazer um evangelismo com o pessoal da comunidade carente, vai distribuir umas cestas e vai pregar o mesmo sermão, porque não vão entender nada. Então, eu tenho que saber, eu lembro que uma vez eu fui pregar num lugar, na casa de Mãe Preta. Casa de Mãe Preta. Alguém já ouviu falar na Ladeira da Montanha, em Salvador? A Ladeira da Montanha é um lugar de meretrice. Era um lugar, antigamente, onde era caro ir. E só com a decadência daquela região ali, Salvador, Centro Histórico, virou um lugar de baixo meretrício, de muita pobreza. Então, a ladeira que sobe, que é a ladeira que desce também, né? Eu digo a ladeira que sobe porque eu tive do carro subindo, ok? Isso. Ali, e ali ainda existem algumas casas de prostituição, mas também existe uma casa de Mãe Preta. O que é a casa de Mãe Preta? Os filhos da prostituição, que as mães não querem, elas levam a Mãe Preta a cuidar. Então, pense num lugar fétido que, só para vocês imaginarem, eu comecei a pregar, a baratona começou a subir no meu braço. Você sai de um ambiente, você está na pista, você passa por uma passarela de madeira, nem olha do lado, porque é um precipício. É quase a mesma altura do elevador Lacerda. E aí o pessoal joga lixo ali. E você passa por aqui, tem um casarão, que a entrada era no outro lado da rua, embaixo. Mas você entra um andar em cima, abandonado. E ali, naquele amontoado de tábuas, de resto de roupa, resto de comida, um monte de menino nu, né? Com fome, a gente foi ministrar a palavra ali. E aí foi levar os alimentos. E aí o irmão Chico, que é o irmão que faz o evangelismo mais Salvador, ele bateu com a Bíblia assim no meu peito, assim, falou assim, opa, hoje o senhor passou aqui, pum! Deu a Bíblia no meu peito, falou, o pastor vai pregar. Aí, o que é que eu vou pregar? João 3,16. A mensagem mais profunda e mais simples do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não crê, mas tem a vida eterna. Agora, como é que eu vou falar nesses termos? Que Deus amou o mundo de tal maneira, não sabe que é de tal maneira. Que deu seu Filho unigênito, não sabe que é unigênito. Para todo aquele que nele crê, não sabe o que é crer. Não pereça, não sabe o que é pereça. Mas tem a vida eterna, não sabe que tem a vida eterna. Então eu tive que falar na versão de Tiago. Entendeu? Para que houvesse uma contextualização. Amém, irmão? Então, sobre isso que a gente está falando. A gente tem que entender que há uma necessidade da igreja ser contextualizada onde ela chega. Não reescrevendo sua teologia. A gente sabe o que a gente crê, mas a gente tem que saber como chegar, qual é o idioma, qual é a forma, a estratégia de alcançar aquelas vidas. Amém, irmão? Pois bem, se tiver quem, você fala com ninguém, viu? Então, sendo uma comunidade local relevante ao nosso contexto, onde as pessoas possam encontrar acolhimento, direção e treinamento para se tornar verdadeiros discípulos de Jesus. Eu espero sair disso aqui hoje ainda, mas vamos lá. Então, onde as pessoas, relevante ao contexto, onde as pessoas possam encontrar acolhimento. Bem, quando isso foi cunhado, quando isso foi escrito aí, meu pai teve que orar muito, buscar muito de Deus, para cada termo que ele colocou. Porque, por exemplo, se nós colocássemos ali, onde os ímpios, onde os incrédulos, mas não somos só ímpios e incrédulos que nós recebemos. Nós recebemos também pessoas feridas, traumatizadas, desviadas. Então a ideia é o seguinte, ter uma comunidade relevante no nosso contexto, onde as pessoas possam encontrar acolhimento. O primeiro passo é acolher. Marca da vida nova é acolher. Nós temos que crescer nisso. Não acho que está bom, nunca acho que está bom, porque na verdade nunca está bom. O que é acolher? Acolher vai, vamos destrinchar isso em alguns contextos. Por exemplo, no núcleo, se acolhe dando as boas-vindas para a pessoa, falando o quanto é importante que ela esteja ali. E não é um teatro, porque de fato é importante que ela esteja ali. Dando um lugar confortável para ela sentar, servindo-lhe água, não deixando ela boiando, nem no meio da reunião, as pessoas não trazem uma Bíblia, nem tem a Bíblia no celular, e o irmão vai ler o texto, ela fica assim, não, encosta com seu celular ou com sua Bíblia para ele, ok? Os líderes de grupo têm que ter esse cuidado de promover um bom acolhimento. As canções devem ser escritas ou no projeção ou no papel. Não se deve fazer perguntas direcionadas às pessoas para não constrangê-las. Inclusive naquele momento de oração, onde a gente abre para compartilhar, sempre temos que deixar bem claro, olha, você só fala se você quiser, ok? Então não tem que falar não. Se você estimular, é melhor que você estimule ela não falar. Porque às vezes a gente quer ser gentil e fala assim, mas eu não perderia a oportunidade. É bom demais. Fala aí. Aí a pessoa pode ficar sem jeito. Calma, ela está chegando. Depois ela vai falar bastante. Entendeu? Então, você pode estimular a opção dela falar. Que ela vai ser ouvida. Inclusive, ela vai perceber isso. O líder de grupo tem que ter cuidado também. Quando começar a oração, não começar com quem é novo, com quem chegou a primeira vez. Ok? Você percebe, escolhe alguém ou você mesmo para que comece de uma forma para que a pessoa não fique chocada com aquilo. Então, acolher é importantíssimo para você entender que ela é importante para aquelas pessoas, não só para aquelas pessoas, ela é importante no reino de Deus. Amém? Então, ela é importante no reino de Deus. Por exemplo, acolhimento que na reunião maior. Ninguém pode passar essa porta aqui, irmão. Ninguém pode passar essa porta aqui sem que receba um sorriso, um aperto de mão, um seja bem-vindo. Eu já observei algumas vezes pessoas entrarem na igreja, sentarem e só serem cumprimentadas na porta por quem recebeu e na hora que eu peço para se falar com quem está do lado. Por favor, entenda, aquele momento pode ser definitivo na eternidade daquela pessoa. Se ela for bem acolhida, é provável que ela vai querer voltar para ouvir mais a palavra de Deus. Ok? Então, sinta como se estivesse alguém recebendo a você. Como você gostaria de ser recebido? Aí você recebe aquela pessoa. E não é só esse acolhimento físico, mas o acolhimento também espiritual. Nós temos que estar com o coração aberto para acolher. Ok? Temos que estar com o coração aberto, com a agenda aberta, para que a gente possa ter uma agenda pessoal onde caiba acolher. Ok? Então a gente precisa dessa visão de que a igreja é um lugar de acolhimento. Pense na Arca de Noé. A Arca de Noé, ela era aberta. Quem quisesse entrar e entrar, as pessoas não quiseram. Não foi isso? As pessoas não quiseram. Então a igreja, a ideia da igreja é uma arca de salvação. A gente precisa sempre estar pensando nisso. Em terceiro lugar, a igreja ela vai além do núcleo, vai além desse ambiente aqui. A igreja é você onde você está. Então, quando você é acolhedor, quando você acolhe a dor de alguém, quando você acolhe a causa de alguém, você está acolhendo ela ao reino de Deus através da sua vida. Amém ou não? Amém. Estou com calor, vamos baixar um pouquinho aqui. Você está com frio ou com calor? Calor, né? Ah não, aqui é o... Bom, já vai tirar de novo. Então, amados, é o problema agora, né? Se aumenta e diminui a temperatura. Então, vamos ser acolhedores em nome de Jesus. Aí, o nosso ar-condicionado é uma estratégia de acolhimento. Hoje em dia, o sujeito vai, ele acorda de manhã já zangado porque tem que ligar o ar-condicionado. Né? Mas ele vai lá, vai entrar no carro dele, ar-condicionado. Chega no trabalho dele, ar-condicionado. Chega no shopping, ar-condicionado. Então, sinceramente, eu não ligo muito com ar-condicionado. Para mim, até me incomoda o frio. Mas não pode pensar na gente, tem que pensar em acolher. Amém ou não? Então, em nome de Jesus, vamos abrir a nossa mente para isso. Eu sou. Jesus disse que é a porta, não é isso? E nós somos membros do seu corpo, amém? Então você é parte desse caixão, dessa porta. E tem que se ver como porta também. Amém? Nós somos um com ele. Então você é uma porta aberta ou uma porta fechada? Essa pergunta tem que lhe importunar sempre. A sua vida ela é uma porta aberta para as pessoas passarem e entrar no reino de Deus ou é uma porta travada e fechada? Então, que em nome de Jesus, isso seja individual. Se cada um tiver essa preocupação individualmente, nós coletivamente vamos conseguir acolher as pessoas. Amém, amados ou não? Então, ser a comunidade local relevante ao nosso contexto, onde as pessoas possam encontrar acolhimento. Mas não é só acolhimento, não. Elas têm que encontrar direção também. Então, são três coisas básicas. Pode chamar de acolhimento, direção e treinamento. Pode chamar de ganhar, cuidar e treinar. Mas é uma tríade. São três comportamentos que temos que ter. Por favor, decore isso. Não me esqueça isso, em nome de Jesus. Decore. Ó, acolher. Ok? Acolher. Cuidar. Que é dar a direção. Cuidar é importantíssimo. Cuidar envolve acompanhamento pessoal, envolve discipulado, para quem quer. Olha, nós estamos, está ali na porta escrito, ó, uma igreja de discípulos. Está ali escrito, igreja de discípulos. Mas não pode obrigar ninguém a ser discípulo. Isso é um prêmio, um privilégio disponível. Amém, irmãos? Não vamos obrigar ninguém. Até porque uma coisa muito boa para obrigar alguém a isso. Tá bom? Então, uma coisa é a gente acolher, outra coisa é a gente cuidar. Porque você pode ser super afável, né? Super sorridente, acolhendo a pessoa. Se eles chegarem ali no Jorei, vão dar 1-0 na gente, a gente vai ficar assim de queixo caído. Quer aprender a acolher? Observe como eles recebem o povo lá no Jorei, na Messiânica. Rapaz, é um negócio 5 estrelas, até porque eles têm uma religião japonesa. Observe como as pessoas são recebidas no centro espírita. Já recebe logo querendo dar um passe nela. Deixa eu dar um passe em você, para você ficar bem. Vamos ali na salinha do passe. Ah, diga. Eu tinha uma igreja em Correntina e eles pediram meu nome, né? Beleza. Antes de começar o culto, eles leram o nome dos visitantes. Na minha vez, a moça se engasgou, mas falou. Cada nome que eles iam ditando, o pessoal dava um... Pois é. Assim. A gente tem muito o que aprender, gente. Vamos acolher. Agora, se a gente acolher e não cuidar, vai ficar um bigode na testa. Vai ficar um negócio confuso, que a pessoa vai se sentir artificialmente acolhida. Por isso que a ideia é acolher e a gente vai amadurecer isso, viu? Quer pegar a direção de Deus, pesquisar algumas coisas, que a gente precisa de uma forma mais eficiente de encaminhar as pessoas para os núcleos. Precisa melhorar nisso. Vamos estudar e pensar em alguma estratégia mais eficiente. Não está funcionando direito. A maioria esmagadora da nossa igreja é de núcleo. É de núcleo. Fica feliz quando reúne todo mundo aqui, muita gente, mas nós, graças a Deus, a maioria esmagadora é assídua e frequente nos núcleos. Isso é glorioso. Então são núcleos fortes que já vão se multiplicar. Nós precisamos ter uma estratégia mais dinâmica para encaminhar quem passa por essa porta para o núcleo. Porque é no núcleo que ela vai ser direcionada. É no núcleo que ela vai ser treinada. É no núcleo que ela vai encontrar o discipulador dela, a discipuladora dela. Ok? Então, o acolhimento, que é o cuidar, é fundamental. Amém? Amém? Amém? Amém, Paulinho? Mas não é só isso. Porque às vezes a gente recebe bem. Às vezes a gente recebe bem, a gente cuida bem, que é direcionar a pessoa, mas às vezes a gente não treina. Aí o que acontece? Fica um monte de gente sendo cuidada que não cuida. Não pode. Então o que a igreja faz? A igreja é um treinamento para que você possa também fazer isso que fizeram com você. Acolher, cuidar e também treinar. Por isso que a gente entende e busca na Vida Nova que cada pessoa possa ser acompanhada pessoalmente, que cada pessoa faça parte do núcleo e que cada um que já é acompanhado, que já é discipulado e faz parte do núcleo, possa aspirar e sonhar e buscar treinamento dado pela igreja para ser líder de núcleo também. Porque senão o que a gente faz? Fica uma pessoa, tem uma palestra de defesa de Alex que eu vou dar aqui na igreja, parar um dia para dar. Da rede, lembra, Alex? Que às vezes a gente funciona com uma corrente. Infelizmente, muitas igrejas funcionam assim. Tem um elo em cima, e um elo preso no outro elo, preso no outro elo, e todo mundo pendurado em um elo. O que é que acontece assim? Se partir um elo lá em cima, cai todo mundo. Mas quando a gente é em forma de rede, a gente é, olha só, presta atenção nessa metáfora aqui, ó. Vamos fazer um teatrinho aqui? Venha vocês dois aqui, por favor. Rapidinho. Vocês já combinaram a roupa colorida e quadriculada. Fica aqui um do meu lado, do outro lado. Ok? Aí, venha você aqui. Por favor. Fica aqui atrás de mim. Você também é o tricolor? Ó, chega pra cá que o Lucas vai tirar uma foto aí pra procurar na internet. Vem cá, Chator. Olha só. Vocês são fortes, né? Não, você é mais... Você fica aqui. Você é forte, mas é outra força. Você vem pra cá. Olha só, viu? Vou fazer um negócio aqui. Abaixa aí, negão. Fica tipo ajoelhado aí. Eu vou subir nas suas costas. Não, você não. Você vai ter que ficar... Fica atrás de mim, vai. Fica atrás de mim. Quem vai ficar aqui pra subir em cima? Minha. Tudo bem. Segura aqui pra continuar gravando. Pronto. Perto de mim, vem cá, mais perto. Pronto. Agora aqui, cadê o Tom? Alex, vem cá. Olha, eu tô com a mão machucada, eu vou desculpar dessa vez. Ó, fica aqui do lado. Aqui do lado. Olha só o que eu quero mostrar pra vocês. Segura firme aí, hein? Bota a base aí. Olha só. A ideia é essa, ó. Fica firme aí. Pega aí. Vá. Segura em cima de mim aí, quem vai segurar em cima aí? Pega aí, gente, pega aí. Vá, tira a foto aí. Tô sorrindo. Tirou? Tirou. Agora segura aí, olha só a ideia que olha aqui. Dança forte. Vocês estão vendo que eu tenho gente do meu lado me segurando? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que tem um cara atrás de mim ali me segurando? Você vê que tem um cara aqui embaixo de mim que eu preciso ter cuidado com ele para machucar ele? Pronto, agora guardem essa imagem. Aplausos para o nosso professor. Pessoal, é o seguinte. Que igreja é isso? Na verdade, era para eu ter aqui três embaixo de mim. Três. Ok? Por quê? Quando a gente cuida de um só, a gente cuida tão bem cuidado que às vezes pesa o cara. Não é? O cara só discipula um. Às vezes quer que o cara seja que nem pai com um filho só, né? Bota todas as expectativas no filho. Mas quando tem três, a gente relaxa mais. Embora continue tendo expectativa. Ok? Então, presta atenção. Aqui tinham três aqui que me apoiam também. Ok? E eu cuido deles. Eu tenho um do lado e um do outro que vão me segurar aqui para que eu não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E Deus vai usar eles. E tem alguém em cima de mim que poderia estar até literalmente em cima, seria até mais interessante que a foto. Que é alguém que eu também tenho que dar laço e também tenho que segurar. Então a ideia é que cada pessoa esteja envolvida da seguinte forma. Presta atenção. Cada um pode cuidar de duas ou três pessoas. Não vai ter nenhum prejuízo para você em nenhuma área. Até porque Jesus disse, ide e fazei discípulos. Sendo no plural, é mais de um. Ok, Norma? Mais de um. Pelo menos dois. Tá bom? Não lhe recomendo que sejam muitos, só se não tem dificuldade de dar atenção. Tá? Jesus também, ele disse assim, olha, vocês mutuamente devem se exortar e se animar. Então tem que ter pessoas que também fazem isso. Paralelamente. Mas alguém também cuida de mim, para que eu cuide de alguém embaixo. Amém, irmão? Claro isso. Então a ideia é o seguinte. Nós, como Vida Nova, temos que ser uma igreja que acolhe, que cuida, mas que treina. Se a gente só acolher e cuidar, o que é que vai acontecer? Vai morrer na nossa geração. Vai morrer na nossa geração. Então o pastor acolheu, alguns foram chegando, aprenderam a acolher, acolheram outros, e acolheram outros, ok? A gente está 10 disso aí. Aí o pastor começou a discipular e treinar alguns, esse número está até crescendo, glória a Deus, maravilha. tanto no discipulado quanto no, aqui na escola bíblica, no treinamento, amém? Isso é muito bom, ok? Mas, se eu só acolher, cuidar, mas não treinar, para que a pessoa também acolha e cuide, o que, é que vai acontecer? Se eu morrer, a igreja acaba. Aí eu vou ligar, pastor Renato, corre, manda um pastor aí correndo. Pastor Tiago está na UTI já há 3 meses, a igreja está acabando. Mas não é isso que é a igreja, irmão. Amém, amado? Se cada um entender, se tiver a revelação do alto do que é a igreja, todos nós, que Deus já está fazendo, amém, glória a Deus por isso, nós vamos pensar assim, rapaz, deixa eu te contar, viu? Eu quero também receber pessoas, eu também quero discipular, eu também quero treinar, porque eu quero que os meus discipulantes também tenham discípulos. Por que é que a gente resiste a isso, gente? Que é tão bom. Não é uma forma também assim, como você falou aqui na igreja, da gente receber na igreja para acolher e depois encaminhar para o mundo. Não é uma falha minha. Eu tenho vergonha de abordar, eu tenho vergonha de, oi, boa noite, tudo bem? Eu tenho essa vergonha. Será que essa vergonha leva de outros também? É. Olha só, é assim. Tem duas vergonhas. Tem uma vergonha que é temperamento, que é timidez. E tem uma vergonha que é espiritual, que a Bíblia diz que desses Deus vai ter vergonha. Como eu confesso a vocês que eu já vi pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo, Patrick, por exemplo, Isaia, são super tímidos. Mas eu vi, são tímidos de temperamento, mas eu vi eles em oração, em jejum e busca, vencendo isso. Eu tinha conhecido Patrick há mais tempo. Então, eles venceram a timidez de temperamento. E a timidez espiritual, a gente vence com consagração. Eu creio que a sua é de temperamento. Mas até essa de temperamento, a gente subjuga ela pelo reino que é maior do que o nosso temperamento. Então, eu tenho que pensar assim, o que é maior, a minha vergonha ou a necessidade dessa alma ser salva? Então, se o meu boa noite pode salvar essa alma, então eu vou. Uma vez, pastor Hernandes Dias Lopes contou uma história que todo domingo tinha uma senhora que dava um abraço muito apertado nele. E aí, um dia ela veio, deu um abraço, e ela mesma se explicou, ela disse, meu pastor, o senhor sabe por quê? Eu pego toda essa fila para lhe dar esse abraço. Aí ele falou assim, não, minha irmã, por que é? Porque é o único abraço que eu recebo durante toda a semana. Eu não perco o abraço do Senhor, porque é o único abraço que eu recebo durante toda a semana. Então eu tenho que pensar o seguinte, o mundo está se destruindo, está se matando, ninguém encosta em ninguém porque ama, tá, porque não usufrui alguma coisa, tirar alguma coisa, seus relacionamentos amorosos, profissionais, está todo mundo assim. No ambiente que ela vai encontrar um amor abnegado, um amor cristão, um amor altruísta, a gente tem que vencer a nossa natureza para poder fazer isso. Então, há poder em Deus para a gente fazer isso. É difícil vencer temperamento. Eu sei por causa dos meus. Eu sou uma pessoa extremamente difícil. Mas algumas coisas eu tive que subjugar, que pisar, para eu faço até hoje. Como eu faço? Pelo reino. Talvez vocês não conheçam quem sou eu de verdade. Talvez vocês conheçam quem sou eu pelo reino. Nem queiram conhecer quem sou eu de verdade. Porque a ideia é subjugar, subjugar, subjugar, subjugar, subjugar, subjugar, até que ela morra. Nem imagina, ainda respira um pouco, porque Jesus disse que a carne tem que mortificar diariamente. Então é um bicho que ressuscita. Todo de manhãzinho ela acorda e diz, bom dia, Alex, bom dia, Silvia. Então, a ideia é algo maior do que o meu temperamento, amém, amado? E eu vou vencer isso para salvar a alma. Porque o que a gente leva para o céu são as vidas que a gente consegue ganhar. Amém? Então, ser uma comunidade local relevante ao nosso contexto, onde as pessoas possam encontrar acolhimento, acolher com muito carinho, mas não só acolher, direcionar, não só direcionar, treinar, então é ganhar, cuidar e treinar, acolher, perdão, ganhar, treinar e cuidar. Acolher, direcionar e treinar. sempre lembre disso. São três coisas. Eu preciso ser agradável, receber bem. Preciso dar direção. Preciso dizer a pessoa que não é uma sessão de massagem de ego. Vamos começar a nossa sessão de massagem de ego. Você é bem-vindo. Aplaudam ele. Você é querido. Você é maravilhoso. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é tão precioso. Que bom que você está aqui. Que maravilha. Você é uma pessoa tão boa, tão maravilhosa. Olha que maravilha. Você é irretocável. É isso que a gente deve fazer? A gente deve acolher. Mas se não houver a direção, é bajulação. Vamos repetir isso? Acolhimento sem direção é bajulação. Vamos ver? Acolhimento sem direção é bajulação. E a igreja não pode fazer isso. Tem igreja nos Estados Unidos, inclusive, para nossa vergonha, chama New Life. Existem várias New Lifes lá, mas tem uma grande igreja New Life lá, nos Estados Unidos, que uma repórter brasileira foi lá, entrevistou o pastor e falou: sua igreja tem crescido muito, muitas pessoas têm vindo. Aí, o prédio da igreja, um dia teremos algo parecido. Não só para o culto, né, gente? Não é desperdício. Para esporte, para treinamento, para acolhimento, para tudo mais. E aí, domingo, a gente usa um pouquinho lá para poder reunir. Um estádio, praticamente. E aí, a repórter perguntando para ele as coisas e ele... Aí ela falou assim: qual é o seu segredo de tanta gente? Aí ela falou assim: é porque as pessoas estão muito cansadas de se sentirem culpadas, de se sentirem constrangidas. E aqui, nós só amamos. Ela falou: é verdade, eu vim dizer que você não fala em pecado. Para que falar em pecado? Para que falar em pecado? Porque cada coisa que quando a gente fala, a pessoa fica constrangida, sem jeito. Aqui a gente fala coisa boa. Ou seja, a Bíblia tem um nome para esse lugar. E o nome que a Bíblia dá é Sinagoga de Satanás. Então, acolhimento sem direção é bajulação. Você te acolhe e a pessoa, gostando ou não, vai ser direcionada. Com amor, com graça. É que nem o remédio que Sofia toma, tudo tem sabor, mas tem remédio. Então a gente vai dar uma graça, um amor, um acolhimento, mas com o princípio ativo ali, amém, meu irmão? Que é a palavra de Deus. E o treinamento é o quê? O treinamento é: pois bem, você já nasceu. Já tomou chupetinha, já tomou gagalzinho, já engateou, já saiu do cercadinho, já está na hora de tirar essa fralda e começar a ajudar a cuidar do seu irmão. Ah não, eu só quero ser cuidado, eu só quero a chupetinha, eu só quero o gagal na minha boquinha, eu não quero fazer nada na igreja, eu não quero. Não, vamos levar para o pediatra, alguma coisa errada. Amém ou não, irmãos? E eu tenho que ter essa coragem intrépida no poder do Espírito Santo para dizer o que há de errado comigo? Amém, amados? Então, acolhimento, direção e treinamento para se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus. Porque acima de qualquer discipulador está Jesus. Amém? Então a ideia é: eu vou acolher, eu vou direcionar, eu vou treinar. Tá? E vocês sabem que eu não sou perfeito, eu muito longe disso. Mas todos vocês sabem que o meu empenho é esse: acolher, direcionar e treinar. E temos que crescer nisso, eu tenho que crescer muito nisso. Mas a ideia é essa, ok? Nossa missão, para a gente terminar. Integrar pessoas à família de Deus. Maravilha, né? Integrar pessoas à família de Deus. Que privilégio, irmão. Que pessoa, que coisa linda. É como se tivesse uma grande festa no banquete e Jesus falasse: Juliano, vai receber os convidados. Integre-os, chame-os à mesa. Se precisarem de remédios, leve ele à farmácia. Se precisarem de comida, leve ele ao refeitório. Aí, mas Senhor, você tem minha autoridade, me represente como se eu fosse eu, vai. Se alguém estiver doente, cura. Se alguém estiver com fome, dá de comer. Se alguém estiver traumatizado, cuida. Eu tenho poder para vocês fazerem isso. Você lembra quando Jesus estava no barquinho? Lá o pessoal do Pará fala barquinho. Jesus estava no barquinho. e estava aquela tempestade terrível. E aí, Jesus tirando uma cochiladinha dele, que não é de ferro, não é verdade? E a tempestade, acordaram ele. O senhor não se importa não que a gente vira o barco, a gente vai a pique, o senhor é dormindo. Nossa, que andadinha, né? Se fosse eu no lugar de Jesus, fazer o quê? Trovão na cabeça. Aproveitava a tempestade e jogava um raio na cabeça. Mas aí... Mas aí o que aconteceu? Jesus, mas vocês são muito incrédulos. Manda parar o vento, gente. Vocês estão atrapalhando meu sono por causa disso? Olha, irmãos, a gente podia revelação de Deus sobre o poder que a gente tem, viu? Não é fraco não, o negócio é forte. Eu vi um filme ontem chamado Corajosos. Quem já viu? Ninguém viu? Todos os homens vão ver comigo esse filme. A gente vai ver juntos. Ninguém assista, por favor. Nós vamos ver juntos esse filme. Rapaz. Que filme. Engraçado que eles têm uma parte do filme que eu já fiz com vocês aqui. Aí fiquei todo me gabando pra ti. Falei, já fiz isso. Rapaz, que tem que ter poder de Deus para viver coisas simples do dia a dia, mas que vão fazendo diferença para quem está aí fora. Amém ou não? Então, meus amados, integrar pessoas à família de Deus, conduzindo cada um. Você percebeu isso aqui? Consegue ler aí? Lê aqui. Lê aí. Um, dois, três e... Só essas duas palavras. Um, dois, três e... Eu acho que essa deve ser, mas deve ser mais, a maior marca nossa. Se não é ainda, vai ter que ser. A gente está falando com a filosofia ministerial da vida nova, meu irmão. Está falando da nossa visão, do nosso chamamento, tá? Então, a nossa marca maior tem que ser aquilo ali, ó. Cada um. Irmãos, se a gente continuar levando a sério esse negócio, não vai demorar, nós vamos ter uma igreja grande. Numericamente, espiritualmente já somos, amém ou não? E como é que vai ser, Juliano? Como é que vai ser, seu Alberto? Como disse Sofia, tio Bebeto. Como vai ser, Alex? A gente está regando, plantando, a Bíblia diz que Deus dá o crescimento, amém? A gente não pode esperar ele dar o crescimento para fazer. Estamos fazendo o que ele está mandando. Pelo menos estamos nos esforçando para isso. Se Deus resolver dar esse crescimento, você imagina o que é? A gente está reunindo lá 1.000 pessoas. Aí, o sujeito entra na reunião da gente. Não é um número, gente. É uma alma. Está vendo? É uma alma. É uma alma que Deus confiou em nossas mãos. Como é que a pessoa entra e sai? Como é que a pessoa tem um vizinho do seu lado, no seu núcleo, que nunca foi convidado por nós? Mora do lado, assim, ó. A sua casa aqui é a casa aqui. Então, vamos entender o seguinte. A minha vida, o que eu posso perder pelo Evangelho, é muito menor, muito menor, muito menor do que eu já ganhei em Cristo. Muito menor, muito. Minha avó costuma dizer que nossa vida é um sopro. É um piscar de olhos. Diga, meu irmão. Antes de vir para aqui, nós visitamos uma igreja. Só não digo o nome. Sim. Muito obrigado. 5 vezes. Na última chegou um irmão. Deu um abraço na gente. É como se não estivéssemos ali. Óbvio que fomos em busca de Deus. Amém. Mas o acolhimento, lembrando que já tem passado. Não, tudo bem. O acolhimento é de uma importância incrível para que você se sinta em casa. Olha só. Tem uma canção do primo meu que é compositor, cantor, Álvaro Júnior, ele diz assim, ó. Deus fala pela sua voz, irmão. Me encanta pelos teus olhos. Perdão, assim, Deus fala pela sua voz, irmão. Enxerga pelos teus olhos, me encanta através da tua vida, me fortifica no impor das tuas mãos. Deus se agrada em estarmos juntos, nos guia em sua presença, mas da graça me encherei quanto mais perto estiver de você. Que lindo, né? Deus fala por sua voz, enxerga pelos seus olhos, me fortifica no pôr das suas mãos. Então, Deus encontra a gente também pelo irmão, amém? Não, não é verdade? Deus nos toca pelo toque do irmão. Então, integrar pessoas à família de Deus, conduzindo cada um a crescer, ok? Olha aqui que a gente vai ter integrar, não é à toa que está grifado, crescer, servir. Presta atenção em cada essas palavras, que são as cinco molas da igreja. Integrar pessoas à família de Deus, conduzindo cada um a crescer. Cada um a crescer. Em sua caminhada cristã, para você integra, você investe no crescimento para também servir. Não para ser servido somente e telespectador. Irmãos, olha só. Glória a Deus pela vida da irmã que te acolheu ali. Agora, já pensou que isso fosse generalizado? Então, quando nós vamos adorar, todos nós vamos congregar, né? Na igreja, domingo de noite. E eu vou lá para receber de Deus. Eu vou lá para encher a minha barriga de Deus. Eu vou lá para ser edificado. Eu vou lá para mim. Eu vou lá, até a oferta, às vezes a gente dá pensando em receber em troca. E eu vou lá por mim. Eu vou lá por mim. Qual é o Deus que estou adorando? Eu. E a Bíblia diz, ai desses, porque oram de si para si mesmos. Agora, quando o sujeito vai com o coração quebrantado, e Senhor, tem misericórdia, eu sou digno de estar aqui com seus filhos. Senhor, muda a minha vida, preciso, sou necessitado. Chega outro necessitado, o que é que ele faz? Ele vai, sabe que, como isso é verdade? Tem um vídeo rodando aí nas redes sociais, que um cara chega no shopping e fala, me dá um pedaço do seu hambúrguer? Aí, não. Ou me dá um pedaço do seu sanduíche? Não. Você me dá uma mordidinha, por favor? Ele vai de mesa em mesa, ninguém dá nada. Aí vai a galera da produção e dá umas frutas pro mendigo e sai. Aí ele encosta o mendigo assim, fala, ô cara, tô com uma fome, tu me dá um pedaço. O mendigo parte a fruta e entrega pra ele, irmão. Por quê? Que o pobre é rico na fé. Quem disse foi Jesus. Quem tem pouco, acredita que Deus vai dar amanhã. É mais fácil partir o pouco, irmãos. Por isso que nem sempre é bênção ser rico. Ele exatamente fala, rapaz, eu ganhei aqui, ó, ele está falando como eu estava. Então, quando a gente vai, a Bíblia diz, bem-aventurado o pobre de espírito, que dele é o reino dos céus. Então, quando a gente vai para congregar, para crescer, para servir melhor, não para si, mas para entregar para o reino, a gente acolhe melhor, amém? A gente, no ambiente de trabalho é assim também, que a gente está lá e diz assim, poxa, Deus tem abençoado tanto, outras pessoas vão ter que receber essa bênção também, através de minha vida. Eu vou dar um jeito, a minha vida vai falar do reino, eu vou pregar mesmo calado e eu vou ganhar pessoas aqui. Gente, olha, o ambiente de trabalho é um lugar ótimo para ganhar pessoas. E eu tenho treinado isso, eu tenho trabalhado, vocês são testemunhas disso. Então, integrar pessoas na família de Deus, conduzindo cada um a crescer em sua caminhada cristã para servir no reino e proclamar a sua fé ao mundo. Eu vou abaixar a letra aqui só para a gente ver isso tudo na mesma apostila, tá? Para a gente terminar. Olha lá. Então, preste atenção para a gente terminar. Olha a coisa linda ali, viu? Então, nossa missão é integrar pessoas à família de Deus. Quem é a família de Deus, irmãos? A igreja. Conduzindo cada um a crescer em sua caminhada cristã, ou seja, no dia a dia. Por isso que eu sento com os discipulandos, pergunto, Como é que está a sua vida de oração? Quem está aqui é testemunha. Tenho que encontrar mais com vocês, é verdade. Mas, em nome de Jesus, esse ano é ano de arrumar isso. Esse ano não, né? Deve ser esse mês. Como é que eu faço com os meninos? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida com sua esposa? Como é que está a sua vida com a igreja? Você já está discipulando? Por que não está discipulando? Já está discipulando? Vamos aqui orientar a ser discipulado. Como é que está a sua busca do Senhor? Como é que está o seu serviço ao Senhor? Você tem se santificado em todas as áreas? Como é que está essa área, essa área, essa área? Por quê? Porque é uma caminhada, irmão. E a gente está ali não para investigar a vida da pessoa, não, mas para servi-la. Amém, irmão? Então, para servir no reino e proclamar sua fé ao mundo. Como que a gente vai proclamar se a pessoa não foi integrada, se a pessoa não cresceu, se a pessoa não serviu ainda? Vai proclamar o quê? Ela só proclama o que já está vivendo. Sua fé ao mundo, dedicando sua vida, e aqui é tudo. Adorar não está de propósito por final, é porque adorar é tudo, ok? Dedicando sua vida a adorar a Deus. Então, a ideia é integrar essas pessoas para crescerem na caminhada cristã, poderem servir uns aos outros, para então poderem proclamar que sua adoração ser melhor e sempre melhor. Isso é um ciclo, amém? Amém, amados? Vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente continua a filosofia ministerial e vamos ao Caleb. Vamos orar? Obrigado por sua palavra, Senhor, por sua bondade. Seja Deus bom, cheio de misericórdia e graça. E nós nos alegramos por estarmos aqui esta manhã juntos, podendo aprender do Senhor e nos alegrar com a tua disposição de não desistir de nós, de continuar investindo em nós. Todos nós somos imperfeitos, todos nós precisamos crescer aqui, todos nós precisamos servir melhor, mas que em nome de Jesus isso nunca sai do nosso coração. Essa convicção de que precisamos crescer no Senhor e no teu serviço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Você pode tomar uma água aí, 5 minutos.